Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem, viva, boa tarde. Cá estamos para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria, já sabe, com a Mensagem de Lisboa e estamos também no Porto. Uma saudação especial a todos os que nos ouvem na cidade do Porto. Hoje temos o António Proa do PSD, a Carla Madeira do PS e o Carlos Ardisson do CDS, a Ana Jara do PCP não consegue hoje, não pode estar presente. Vamos falar sobretudo da Depressão Martinho, ou seja, do mau tempo que atingiu Lisboa e o país de forma violenta na semana passada, com mais de 1.200 ocorrências em todo o país. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carla Madeira, vou começar mesmo por si. Muito boa tarde a todas e a todos. A notícia que eu trago é uma notícia boa e que eu acho que tenho a obrigação moral de trazer aqui, porque de facto é algo ao qual a maioria das pessoas não dá atenção, porque não sabe, porque ninguém nasce ensinado, mas de facto muitas vezes a nossa ação e as decisões que nós tomamos no dia-a-dia podem ser de tal forma importantes ao ponto de salvar vidas humanas. E eu falo na importância de colocarmos desfibriladores automáticos externos, é assim que se chama, os conhecidos da AES, que são uns aparelhos que existem em vários centros comerciais, em hotéis, e a sua freguesia em tem vários um, sítios. E esta semana salvou-se alguém. Exatamente, e em que há 6 meses atrás nós colocámos um comunitário no Largo do Camões, demos formação a um conjunto de pessoas, e no passado dia 10 de março salvou uma vida. E muitas vezes nós tomamos estas decisões, enfim, achando que são equipamentos importantes, que fazem falta, mas realmente nem sempre achamos que eles um dia podem ser utilizados e podem ser utilizados com sucesso. Neste caso, e ser úteis, não é? Neste como caso como foi o caso, exatamente. E, portanto, o que aconteceu foi que, no passado dia 10 de março, um cidadão alemão, um turista, sentiu-se mal numa loja da Rua Nova do Almada, teve uma paragem cardiorrespiratória, teve sorte por diversos motivos, um deles que estavam dois profissionais de saúde, turistas também, que não tinham nada a ver com o senhor, que lhe fizeram o suporte básico de vida. Aquelas compressões, não é? Exatamente, para ele, exatamente, para mas que não estavam morra. A resultar. Entretanto, pronto, chamaram o INEM, que demorou algum tempo a chegar, e entretanto um cidadão português que ia passar e se apercebeu daquela confusão toda, lembrou-se que havia um desfibrilhador no Largo do Camões e foi a correr, portanto ainda são 400 metros. Sim, não é? Foi a correr, lá, buscar foi esse a correr, pediu autorização, explicou a situação, teve a autorização, levou o porque aquilo, aparelho. Depois, para se conseguir tirar, tem alguém que ter uma autorização, coisas, não é? Sim, senão sim, era algo não é de vandalismo, claro. Exatamente. E, portanto, é um processo também muito rápido, apenas perguntam a situação e se houve uma chamada para o sim. 112, percebendo que é uma situação verídica, desbloqueiam de imediato e, portanto, o senhor levou o aparelho novamente para a loja. O turista, um deles médico, o outro era enfermeiro, portanto, sabia perfeitamente usar, sim. Exatamente, usaram e o senhor voltou a respirar, voltou a ter pulso. Nós não divulgámos logo esta informação porque o senhor foi para o hospital, teve internado há algum tempo, naturalmente, porque aqui a questão foi que ele não só sobreviveu, como ficou sem sequelas, que poderia haver o risco de ficar com sequelas, e então, por uma questão de segurança e de privacidade, só depois do senhor ter alta e estar de volta ao país dele, é que nós divulgámos esta informação. E eu trago aqui porque, de facto, moral da história, é importante que as freguesias tenham. É importante que existam equipamentos destes públicos. Comunitários, que existam muitos, que se saibam onde eles estão e que tenhamos formação na utilização dos mesmos. E é fundamental passarmos a palavra Porque a Inga acabou de nos dizer que no metro aqui no Saldanha também há um, mas esse é do metro, não é? Mas sim, de qualquer maneira está disponível para as pessoas usarem. Exatamente, interessa sabermos onde é que eles estão e no local onde nós trabalhamos é importante sabermos onde é que estão os mais próximos, porque qualquer um de nós, quando menos espera, pode passar por uma situação destas. E de facto, isso é um episódio da anatomia de Grey. E partilhar até a título pessoal que, no meio de tantas chatices, de tantos problemas que nós temos no dia a dia, termos notícias destas e sabermos que uma decisão nossa e o aval que nós damos à nossa equipa para poder realizar determinadas ações salva uma vida, faz esquecer todos os problemas e todas muito as coisas. Muito bem, e ainda bem que adquiriu esse desfibrilador para a sua freguesia. Parabéns. Carlos Ardisson, no seu minuto. Cumprimentar aqui os colegas, cumprimentar os nossos ouvintes em Lisboa, no Porto, e eu, o minuto é dedicado, porque ainda esta semana, este fim de semana mais em concreto, nos grupos de Facebook, troquei algumas impressões com alguns vizinhos e continuo a perceber que as pessoas continuam-se, passados tantos anos da reforma administrativa em Lisboa, a não ter a noção das competências das juntas de freguesia e da Câmara Municipal. E então, um dos casos era, o Parque das Nações tem um sistema de condutas para a recolha do lixo, por sucção. É o único na cidade, o único bairro na cidade que o tem. Há um condomínio que teve um incêndio e, portanto, tem o sistema desativado, porque aquilo foi afetado. E a Câmara Municipal providenciou a colocação de alguns contentores à porta, coisa que algo... Por causa dessa avaria, por causa, claro, dessa avaria, claro. Para esses vizinhos desse prédio utilizarem. E depois alguém estava a publicar as fotografias que os contentores estavam cheios, porque é uma coisa estranha que as pessoas têm as tubagens dentro dos prédios a funcionar, e assim que vêem um contentor na rua não resistem e vão correr para o contentor com os sacos de lixo na mão. E mesmo aqueles que têm o sistema todo funcional querem usar os contentores na rua, inexplicavelmente. E portanto, se há mais procura do que contentores, há lixo a transbordar. E dizia uma vizinha que nós tínhamos que não só recolher à volta, como tínhamos que despejar os contentores. E eu tentei-lhe explicar, mas não, como é que a junta de freguesia pode despejar contentores se não há veículos, a junta não tem veículos não tem caminhões para despejar. E portanto, é uma competência da Câmara Municipal de Lisboa. Mas é estúpido, as pessoas não têm que saber isso de cor. O sistema implementado é um sistema bastante idiota, assim, para dizer o mínimo, não é? Um sistema que as juntas limpam à volta, a Câmara limpa os contentores. O que me parece é que... É um sistema que não funciona, nitidamente, de Lisboa inteira. Eu tenho dúvidas do que está a dizer, que eu acho que se no seu bairro funciona, tem os contentores, mas nós temos esse sistema único. Nós temos duas carrinhas diariamente a circular desde as 7 da manhã até às 23, a apanhar o que as pessoas deitam à volta de papeleiras e de alguns pontos fora de ecoponto, os sistemas todos, sim. E são 6 a 7 carrinhas por dia completamente cheias, portanto há muita gente a fazer deposição em locais irregulares. Portanto, eu lembrei-me de alertar as pessoas. Por exemplo, a junta de freguesia faz a varredura, faz a lavagem, faz a limpeza das papeleiras, desentupimento de sarjetas e sumidores, deservagem dos arruamentos. A Câmara tem a recolha dos resíduos urbanos, o lixo, a recolha seletiva, os ecopontos, a recolha dos montes também, que é outra situação que, lamentavelmente... Há um número de telefone. Há um número de telefone gratuito, as pessoas podem ligar para lá, não pagam nada, agendam e é feita a recolha. Põe na rua no dia em que a Câmara diz que pode recolher. Infelizmente, há muita gente que opta nestas situações de pôr na rua e depois logo se vê aquilo a desaparecer. E as juntas de freguesia, não só do Parque das Nações, como acho quase todas, acabam por estar a proceder ao levantamento de monos e de lixo. E depois convém também dizer que os tais sacos atirados à volta dos ecopontos e dos caixotes de lixo que possam existir no espaço público, há uma delegação de competências para as juntas de freguesia, que são as juntas que o fazem. Mas alertar para isto, que eu vejo-me confrontado, e certamente a Carla e os outros colegas já se devem ter visto confrontados também, pessoas a crerem que, eu sei que as juntas estão próximas e que tentam fazer o que é possível e o impossível para dar resposta às necessidades das pessoas e do espaço, e lá está, nós também, não somos nós que fazemos a recolha, mas fazemos a chamada de atenção para a Câmara Municipal de Lisboa para vir cá buscar, para vir recolher estes contentores para os vir despejar. E isto é uma coisa que tem que entrar, ou deve de entrar, na percepção das pessoas, para que se saiba que Nós, nas juntas de freguesia, não temos capacidade para isso, para tudo e mais alguma coisa, nem temos essas competências. Ainda havia alguém, há pouco, numa publicação, numa outra freguesia, que dizia, a junta tem que ir lá e multar os carros todos. Ora, é outra competência que a junta também não tem. A fiscalização do estacionamento irregular, tudo isso. Portanto, é necessário... Outros dizem também, em várias juntas de freguesia, dizem para as juntas colocarem câmaras. Como se colocar câmaras pois, é outra fosse uma coisa que se pudesse fazer assim, à Lagardère, não é? Que não é? As câmaras é outra situação, que tem que ser... A proteção de dados tem que autorizar. Tem que ser a PSP a determinar os locais e a Câmara Municipal de Lisboa substitui. E na rua, eu creio que na rua, corrijam-me se estiver enganada, mas na rua não, eu não posso colocar uma câmara na rua virada para a rua, certo? Porque é o espaço público. Sem autorização específica. No espaço público, não. Não pode, pois. De forma legal, não. Portanto, são várias coisas que a pessoa muitas vezes as diz. As pessoas dizem sem conhecimento. E, não é? E para nós é ingrato porque vemos as coisas chegarem-nos a nós. Fazer as coisas por lei. Não conseguimos. Dentro da lei. António Proa, o seu minuto. Ora, viva. Imagino que não seja nenhum problema da sua freguesia. Pode não, ser também. A minha freguesia tem poucos problemas, felizmente. Tem mais coisas boas que más, mas já agora a freguesia de Alvalade. E a Carla trouxe uma coisa boa da sua freguesia. Além hoje, que eu não sou politicamente responsável na freguesia de Alvalade, sou apenas morador. Bom, boa tarde a todos, aos meus colegas aqui, aos nossos ouvintes. O meu primeiro minuto é para trazer uma notícia, ou para dar nota de uma notícia que foi, creio que, da semana passada, sobre achados de vestígios arqueológicos em Santa Apolónia. Como sabem, estão a decorrer obras com escavações em parte significativa da cidade, no âmbito do plano de drenagem da cidade de Lisboa, que está, para simplificar, a construir dois grandes túneis que atravessam uma parte significativa da cidade, e no âmbito destas escavações tem sido muito frequente a descoberta de achados arqueológicos de diversas épocas. A notícia da semana passada dava conta de vestígios arqueológicos, nomeadamente da época romana, um segmento da muralha fernandina, muros de Uncais do século XVIII, tudo isto na zona de Santa Apolónia, no âmbito, como eu disse, do plano de drenagem de Lisboa, e isto tem acontecido com muita frequência. Aliás, uma das razões que tem motivado alguns atrasos nesta obra prende-se precisamente com as paragens que têm que ser feitas sempre que existem achados arqueológicos, e isso acontece muito na cidade de Lisboa. Lisboa é uma cidade com uma história muitíssimo antiga, e desta vez calhou ser na zona de Santa Apolónia e calhou haver uma notícia que dá conta disso mesmo. É importante dizer que se não se pudessem mexer nestes achados arqueológicos na cidade, não havia possibilidade de fazer obras na cidade. Há muitos achados arqueológicos, por exemplo, quando sempre que é feito um parque de estacionamento, aliás há vários parques de estacionamento que têm inclusivamente achados arqueológicos que foram mantidos. Mas até muitas vezes isso não é possível. Até uns tempos os ecopontos subterrâneos, quando estavam a ser implementados, ficavam pendurados durante muito tempo. É provável, porque isso acontece. Agora imaginem Roma, Lisboa, como é que é em Roma. Exatamente. Imaginem. Portanto, se em não Roma fosse, qualquer coisinha que se faça para 3 anos, porque encontram. Mas em Lisboa isso também acontece, não é tão noticiado, tão, e por isso sim. É que eu quis trazer esta notícia. Mas é respeitado, em princípio, não é? É respeitado, há legislação para estas situações, que obriga a que sejam feitos por arqueólogos, equipas de arqueólogos que são contratadas, trabalhos de identificação, de desmonte, há um acompanhamento por parte do Estado, no caso do património cultural, ou da CCDR atualmente, e isso aconteceu também em Santa Apolónia. Muitos dos achados são desmontados, são retirados para posterior estudo, muitas vezes para remonte noutros locais, mas só isto é que permite que as obras e a modernização da cidade aconteça, e portanto não é justo dizer que ou que não há respeito pelos achados arqueológicos, porque há e o cumprimento da lei é feito, ou então que não é possível fazer obras porque isso tornaria a vida na cidade e o desenvolvimento da cidade impossível. E, portanto, desta vez, no parque, na zona de Santa Apolónia, todos os procedimentos foram cumpridos e as obras terão tido, porventura, algum atraso, mas irão prosseguir depois de salvaguardadas estes achados. E para onde é que vão esses achados? Já se sabe? Não sei, no caso em concreto, não faço ideia, mas admito que sejam parte deles guardados pelos organismos do Estado competentes para este efeito. Muito bem, mais de 1.200 ocorrências foram registadas esta sexta-feira, juntaram-se às 8.600 situações que tinham sido registadas entre a meia-noite de quarta e as 22 horas de quinta-feira, com o temporal que assolou o país, a Depressão Martinho, com chuva, vento e agitação marítima muito fortes. Só em Lisboa esta depressão foi responsável por mais de 600 ocorrências, deixou aliás 6 pessoas feridas na Grande Lisboa. Na manhã de quinta-feira o Presidente da Câmara disse aliás que as rajadas de vento na cidade tinham chegado a ultrapassar os 120 km por hora durante a madrugada. Carlos Ardisson, vou começar por si. Como é que acha que Lisboa respondeu a estas ocorrências, e que de facto foram excepcionais? Houve muitas árvores também caídas, algumas, não é? Teve que se impedir logo estradas, ruas, por aí fora. Eu acho que, por momentos, né, estava no Parque das Nações, e há desde 2001 que vivo naquela casa, e nunca ouvi qualquer coisa de parecido com o ruído, com o barulho do vento, que eu ouvi que parecia um motor de um avião quase a levantar voo, a ecoar por trás do meu prédio, e nessa sequência, ali como noutras partes de Lisboa, caíram árvores e árvores e árvores e árvores, à frente do Parque Tejo, a parte mais visitada, uma das partes mais visitadas do Parque Tejo, mesmo encostado ao rio. O vento vem nessa direção, vem do rio, e é um vento que não costuma soprar naquela direção, arrasou grande parte das árvores maiores, com maior dimensão que existiam, e que fica na manhã seguinte, parecia que quando amanheceu, durante a noite ainda nos fomos apercebendo de algumas situações, mas de manhã parecia que estávamos num campo de guerra. Felizmente não era um campo de guerra, não havia tanques, não havia mais nada que justificasse parecer um campo de guerra, mas estava tudo caído, tudo parecia que tinha explodido alguma coisa. É muito difícil para uma freguesia, para uma câmara, lidar com um evento desta magnitude. Todos nós, presidentes de junta, todas as juntas, todas as equipas, tiveram trabalhos incansáveis, que sei e falei com várias pessoas e vi fotografias, vídeos, tudo isso destas equipas a trabalharem. Nós estivemos todos na rua, de motosserra em punho, a cortar o que tinha que ser cortado, e parece-me que dentro da tempestade que assolou Lisboa, conseguiu-se que a cidade recuperasse o mais rapidamente possível para a normalidade, e esse rapidamente possível quer dizer que ainda no fim de semana nos caíram mais árvores, porque houve danos em árvores que não caíram logo. Portanto, temos também os solos muito saturados de água, que está a chover, choveu bastante, e a força do vento partiu muitas raízes, e nós ainda hoje de manhã estávamos a receber mais algumas fotografias de algumas árvores que foram caindo lentamente na sequência de... Também ouvi que há árvores em Lisboa que não estavam... Isto, que deviam estar sinalizadas como para tirar, não tiraram. É muito difícil, sinalizar. Perante um evento deste, não se consegue perceber se a árvore está em condições ou não. Mas árvores estariam doentes antes, não é? Portanto, não, mas aqui entramos naquela dificuldade que é, nós às vezes identificamos uma árvore, as árvores são plantadas pela Câmara, a decisão de as abater é da Câmara, mas se a decisão da manutenção corre por conta da Junta de Freguesia. E muitas vezes as juntas de freguesia sinalizam árvores que podem ter problemas, e a Câmara, com a intenção de não abater o arvoredo, todos nós queremos é que o arvoredo esteja em boas condições e exista durante mais tempo, às vezes resistem porque julgam que pode ser feita alguma coisa e não sei o quê, e é uma dificuldade que existe, que é, eu no meu entender julgo que há alguns sítios, e nós no Parque das Nações estamos a ter vários desses locais, que as árvores estão a atingir uma dimensão muito significativa para o meio urbano, e em que alguns sítios ver-se-ia equacionar uma mudança do arvoredo ao fim de... Nós temos de quase 30 anos, não é por dar cara àquela palha, mas é que há arvoredo que está pendurado, está em condições que aparentemente não tem problema, mas pode vir a ter problema no futuro. E é uma das grandes complicações, que é, se a árvore cai... Muitas vezes as pessoas vêm à junta de freguesia, sim senhor, então são os responsáveis pela manutenção, qual é a compensação? Vocês têm seguros? Não temos seguros. Mas há com certeza serviços de arquitetos paisagistas na Câmara que averiguam se uma árvore está capaz nós, ou não, nós não é? Quando, ou que deviam fazê-lo, não é? Nós quando sinalizamos a árvore e pedimos a avaliação... Eu lembro-me daquela árvore no Funchal, que ele deu um processo em tribunal mas é muito difícil, perante a pressão da opinião pública, que quer, e bem, que as árvores se mantenham por mais tempo... Equilibrar isto, como é que é quando há verdadeiramente alguma coisa que... Parece-me que se os serviços forem competentes para a segurança das pessoas tirar as árvores, quer dizer, conseguem tirar uma data de árvores para fazer um parque de estacionamento subterrâneo e não se consegue tirar uma árvore que se põe em perigo as pessoas? São situações completamente, diferentes. Se os serviços muitas das vezes é muito difícil, são 24 freguesias, e, por exemplo, o Parque das Nações tem mais de 9 mil árvores. Portanto, fazer um levantamento daquelas 9 mil árvores, idealmente era o que nós devíamos ter. A Câmara devia nos ter entregue a situação fitossanitária de cada árvore para nós sabermos o estado em que cada árvore está, as árvores serem identificadas. Já José Sá Fernandes, vereador no anterior mandato, tinha prometido isso, que as árvores iam ter todas uma ficha técnica, ficha fitossanitária, com esse levantamento todo feito, para que as juntas pudessem saber como é que as mantêm e o que é que devem fazer, ou então em chegar-se de uma forma consensual, isto, aquilo e aquilo outro, levou a que a árvore esteja previsivelmente em fim de vida. Portanto, como toda a gente sabe, nada é eterno, por muito mais que nós gostemos, nada é eterno. Mas há aqui algum trabalho que deve de ser feito, para que se consiga, por um lado, manter as árvores durante mais anos, por outro lado, diminuir os riscos para a sociedade. Quer dizer, uma coisa é árvores, por exemplo, no Parque Tejo, quando as árvores têm algum problema e caem por ação de um temporal, quando começa o temporal, as pessoas fogem naturalmente do jardim. Não vão ficar ali, enquanto nas vias públicas as pessoas vão a caminho de suas casas, vão a caminho das suas vidas normais, e mesmo quando chove utilizam essas vias e, portanto, às vezes correm o risco de apanhar com uma árvore. Portanto, é um trabalho que tem que ser aprofundado para que exista a maior segurança possível no arvoredo existente, mas que também não se faça um dogma de que às vezes há necessidade de recuperar e fazer uma transformação progressiva do arvoredo, para não acontecer uma situação que é, um dia chega-se e tem que se cortar tudo porque está tudo em péssimo estado. Se for permitido e se for avaliado que algumas árvores por alguns motivos têm que ser alteradas, têm que ser abatidas e substituídas por outra, eu vejo isso com naturalidade. Quer dizer, não vamos fazer isso a todas as árvores, não é? Como é lógico, porque uma árvore adulta produz muito mais oxigênio do que uma árvore quando é plantada, não é? Com a sua dimensão, jovem, basta claro. Ver. Portanto, mas se não fizermos esta renovação, podemos caminhar para uma situação complicada. Arriscarmos que haja alguns acidentes. Mas parece-me que Lisboa reagiu bem dentro destas dificuldades todas, que foi, de um momento para o outro, ter a proteção civil, os bombeiros e tudo, terem chamadas e chamadas e chamadas de uma forma brutal. E, portanto, julgo que dentro das possibilidades, felizmente houve alguns 6 feridos ou qualquer coisa assim, que é sempre desagradável, não é uma situação que se deseja, mas perante a queda de algumas árvores e os danos que se viram em determinadas viaturas e espaços e não sei o quê, acho que correu menos mal. Tem mais a ver com ter sido durante a noite e estarmos todos de sobreaviso que ia haver aquele temporal e, portanto, estarmos mais resguardados dentro das casas e não andarmos na via pública. Já vamos ouvir a opinião do António Proa e da Carla Madeira, já a seguir a um pequeníssimo intervalo. Até já. Hey! Vai a malta apostar 6 dias da semana, muitos milhões para ganhar. A sorte tem os seus dias e esta terça-feira é dia de Euromilhões, com jackpot de 217 milhões. Jogos Santa Casa, uma boa aposta. Monte Elétrica. Notícia de última hora. Máquina lavar roupa, Bosch, 8 kg, 1.200 rotações, classe A, só 439 euros. Fazemos entregas gratuitas há mais de 40 anos. Monte Elétrica. Rua Fernão Lopes, número 1, Megastore na Rua Heróis de Chaimite, número 9, em Odivelas e em monteelétrica.pt. A Megastore está aberta de segunda a sábado até às 20 horas. Monte Elétrica. Impossível comprar melhor. A tipografia. Trabalho gráfico e publicitário, passando pelo design e produção, decoração de viaturas, espaços comerciais, expositores, cartões, flyers, trabalho comercial, estampagem têxtil, brindes publicitários. Tudo o que possa imaginar será impresso e aplicado por nós com a máxima qualidade e rigor. Visite-nos em Famões ou em atipografia.pt. Contacto 965-193-657. A tipografia. A experiência de 30 anos. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Segunda parte do Fórum Lisboa, estamos esta tarde a falar da Depressão Martinho. Entre as ocorrências registadas, mais de 300 disseram respeito a quedas de árvores. Há também a assinalar a queda de algumas estruturas verticais, como por exemplo painéis publicitários e alguma sinalização. António Peruã, ouvir agora a sua opinião sobre, sobre como Lisboa reagiu, no fundo, a esta grande tempestade, Lisboa e o país, mas enfim, nós aqui dedicamos-nos mais a Lisboa, portanto... Sim, eu acho que Lisboa respondeu bem, de vários pontos de vista, a começar pelas pessoas. As pessoas, acho que o comportamento das pessoas foi responsável, como o Carlos há pouco dizia, naturalmente que facilitou o facto de ter sido mais em período noturno, o pico desta depressão, da passagem da depressão em Lisboa, e isso tornou as coisas mais fáceis de gerir, mas ainda assim vale a pena referir que as pessoas estavam alertadas, e desta vez, aliás, estavam alertadas não só pelo Aviso Lisboa, nós já aqui falámos algumas vezes do serviço de SMS que envia para quem se inscreve avisos sobre mas também da Proteção Civil do país. Sim. Mas também, enviou, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil também enviou um aviso. Eu já agora aproveito a ocasião, nós já o fizemos de outra vez, de outras ocasiões, que os Avisos Lisboa são um serviço da Proteção Civil de Lisboa e... Eu recebo esses. Exatamente, eu recebo esse e desta vez recebi também da Proteção Civil Nacional, mas apenas para referir que as pessoas que ainda não recebem e quiserem receber, basta enviarem um SMS com a expressão Avisos LX para o número 92794-4000. A partir dessa ocasião, recebem sempre que seja conveniente estes alertas de prevenção. Desta vez eles foram enviados na véspera, ao final da tarde, na terça-feira. Começa por 92 o número, não é? 92794-4000. E portanto isso também, julgo eu, contribuiu para que as pessoas estivessem preparadas e com consciência se salvaguardassem pessoalmente e os seus bens. Agora, também vale a pena dizer outra coisa. Eu há pouco estava a ouvir fazer a referência às árvores, que são o grande problema e o grande risco da cidade de Lisboa. Bom, não são só as árvores, e vale a pena dizer e ter consciência que esta Depressão Martinho foi um evento extremo que não ocorre todos os anos, que ocorre, enfim, com uma frequência menor, mas que acontece. Não estamos livres que aconteça. Faz parte da nossa vida a existência destes fenómenos extremos. Não vou aqui abrir a discussão sobre a relação deste fenómeno em particular com as alterações climáticas, acho que é excessivo fazer aqui já uma relação direta com este evento singular, mas estes eventos extremos sempre aconteceram. É menos frequente a intensidade do vento, é mais frequente a intensidade da chuva, e por isso é que temos tantas vezes inundações na cidade de Lisboa. Mas o que eu quero dizer, sobretudo, é que há sempre riscos, e há riscos que não são evitáveis. Focarmos nas árvores parece mais evidente, porque as árvores de facto caíram, mas a única forma de, perante um evento extremo e raro como este, não haver queda de árvores é não existirem árvores. Sim, claro. Porque o vento foi muito forte, não há uma relação direta entre o estado sanitário das árvores e a queda destas árvores, em particular desta vez. O que não quer dizer que não haja falta de necessidade de aumentar a vigilância sobre o estado sanitário das árvores. A Câmara de Lisboa tem um histórico longo de cuidado relativamente ao estado sanitário das árvores, nem sempre atempadamente. Agora juntam-se outros atores, que são as juntas de freguesia. Classicamente recorre-se ao Laboratório de Patologia Vegetal Veríssimo de Almeida, que é um instituto de investigação do Instituto Superior de Agronomia, que é muito competente nesta avaliação. Provavelmente também não tem os recursos suficientes para poder fazer, a pedido naturalmente das autarquias, uma verificação sistemática, mas se calhar algum planeamento, algum reforço dos meios também do lado das entidades que fazem esta avaliação. E às vezes as pessoas pensam, António, que é muito difícil. Eu já me aconteceu na minha freguesia detectar uma árvore que estava, ia cair, e disse à junta, e a junta foi lá cortá-la. Umas semanas depois foram lá tratar do assunto. Mas, e eu pensei, olha, ainda bem que telefonei. Eu não conheço a história. Mas isto foi no Beato. Eu espero que esse abate dessa árvore tenha sido antecedido por uma verificação de estado sanitário da árvore. Sim, estava completo. Era evidente que aquela árvore ia cair em cima das pessoas. Há muitas situações em que as árvores aparentam não estar em bom estado. Pela sua envergadura. Pela sua mas envergadura. É verdade, a árvore estava. Eu devo-vos dizer uma coisa, eu não percebo nada da árvore. Pois, mas é e que é evidente é que aquela árvore ia cair. Não, pronto. Mas eu não fui eu que a fui abater. É evidente, mas não caiu. Não é? É evidente, mas não caiu, mas foi abatida. E o que eu espero é que esse abate tenha sido precedido da verificação do estado da árvore. Porque a envergadura das árvores muitas vezes causa algum temor das pessoas, e as pessoas às vezes acham que uma árvore grande, enfim, por ser grande e se cair, de facto, causa danos, mas quer dizer, não é por ser grande que ela caia. Não, mas ela não era por ser portanto, grande que eu... vale a pena fazer alguma pedagogia no sentido de que árvores grandes não são... Olha, estas aqui da Rua Viriato, são gigantes, estão ótimas. E nenhuma caiu. Nenhuma caiu. Pronto, e portanto lá está. E portanto vale estão a pena ter alguma mesmo. Precaução, fazer alguma pedagogia, porque as árvores... Sim. Para além, o Carlos falava no oxigênio que as árvores produzem, mas para além do oxigênio, sombra, especialmente a em beleza, contexto urbano, a árvore cumpre papéis insubstituíveis e que são vitais para nós. A umidade, a temperatura, a sombra, o bem-estar, são fatores que são inerentes à condição árvores, das árvores. Lisboa tem poucas árvores, não tem árvores a mais. Lisboa é não tem, está longe de ter árvores a mais, apesar de tudo tem bastantes mais do que muitas outras cidades, mas ainda bem que assim é. Vale a pena cuidar das árvores, como foi dito, é preciso fazer uma verificação e um acompanhamento das árvores. Também vale a pena dizer que as árvores muitas vezes são alvo de tratamentos inadequados, podas inadequadas, ausência de manutenção, e isso também provoca o maior risco para o estado sanitário das árvores. E, portanto, o que eu diria é, no que diz respeito às árvores, vale a pena não relacionar a dimensão das árvores ou a idade das árvores com a segurança das árvores. E, portanto, quem é competente para o fazer deve fazê-lo, e provavelmente isso tem que ser mais feito com maior intensidade. Por outro lado, em relação à resposta da cidade, às respostas da cidade, eu há pouco fiz referência ao comportamento dos cidadãos, que me parece que foi muito civilizado. A cidade de Lisboa, a gestão da cidade de Lisboa, também me parece que respondeu em condições, quer a Proteção Civil, quer outros serviços urbanos que foram chamados, quer as juntas de freguesia, responderam de modo a desobstruir, a limpar, a repor a normalidade, para que no dia seguinte, com raríssimas exceções, em regra, pôde-se circular, pôde-se cumprir um dia-a-dia, um dia... Uma rotina normal. Uma rotina normal, precisamente porque ainda à noite... Muitas equipas, estavam muitos trabalhadores, muitos profissionais estiveram a garantir que a normalidade fosse reposta. Houve um caso mais extremo que aliás foi referenciado pelas notícias, na tapada das necessidades, com a queda de um muro, obstruiu uma rua. O muro, também vale a pena dizer, o muro também não estava em bom estado, e portanto, a queda de uma árvore em cima do muro, e o muro em mau estado, também propiciou aquela situação. Era um muro como os muros açorianos. Ou seja, valia a pena que os muros também no Palácio das Necessidades tivessem em melhor estado. Carla, na sua freguesia, por ter muitas edificações mais antigas, casas mais antigas, houve mais problemas com a tempestade ou nem por isso? Não, não tivemos. Não há relação direta? Não. E não tivemos mais problemas do que a média do que o resto da cidade. E a nível do edificado, não tivemos mesmo situações complicadas. Não ficámos com pessoas desalojadas, não houve telhados a voarem. Que houve uma altura que eu, sinceramente, que eu temi que isso acontecesse. Houve ali uma altura da noite. O que o Carlos disse há bocadinho do barulho, foi uma coisa que acho que todos sentimos, não é? Uma barulheira muito grande. Sim, e é daquelas noites em que naturalmente passamos em claro, porque não conseguimos ficar descansados e, portanto, só quando o vento começou a abrandar um pouco é que acho que pudemos respirar todos de alívio. E já tivemos algumas ameaças no passado, mas tivemos sempre a sorte que os ventos desviaram-se sempre da hora, desviaram-se para outro Lisboa, sítio, mas desta vez passaram aqui, porque também, enfim, passaram por todo e estava lado. Tudo ao início da noite a dizer, afinal isto e tal, mas depois chegou a madrugada, é que se viu que a tempestade era. Agora, tivemos andaimes de obras a cair, não é? Nem todos caíram, mas tivemos alguns que caíram, naturalmente, e isso provocou incómodo. Tivemos algumas árvores arrancadas, não necessariamente árvores que aparentassem mau estado, antes pelo contrário, a zona da frente rio era a zona onde os ventos eram mais fortes, não que fossem mais fortes, mas porque não estava abrigada. Sim, e portanto está mais desabrigado. Na Praça Dom Luís e no Jardim Rocamaro tivemos árvores super saudáveis que foram arrancadas pela raiz, não é? Porque o vento tombou e não havia nada a fazer. Tivemos algumas árvores no Príncipe Real e no São Pedro de Alcântara que partiram, portanto não foi a árvore arrancada, mas partiram. E portanto, pegando naquilo que penso que foi o António Proa que disse, nem sempre a idade das árvores significa que não estão saudáveis. E eu tenho o exemplo no Príncipe Real do cedro do Bussaco, aquele cedro centenário que ficou ali intacto e que tem sido um símbolo de sobrevivência. Aquela árvore, quantos anos tem? Mais de 100. Tem mais de 100, bastante mais. Bastante mais que 100 tem. É uma árvore emblemática, 200 será? Perto de 200, sim, é capaz. Sim, fala-se em 150, não é? Uhum. Pronto. É algo que não já se pode provar. Já foi objeto de incêndios, de já, exatamente, fogos era isso tem que eu ia dizer, sempre. Que já foi alvo de vandalismo. Aliás, por isso é que se colocou lá uma cerca e que houve então um vandalismo aqui há uns anos atrás. No Jardim do Príncipe Real, uma árvore gigante. O vandalismo não foi de propósito, mas foi, pronto, foram para lá fumar para cima e que descuidaram-se com as beatas e a árvore teve um incêndio. E passou bastante mal, foi bastante os serviços, porque as árvores também têm o médico, vamos lá das árvores, e eles na altura alertaram que a árvore tinha sofrido danos graves. Tinha 70% de hipóteses de não recuperar, mas recuperou e está ali firme e irta, e eu tenho muito orgulho de conseguirmos ter aquela árvore. E portanto existe uma ficha técnica para as árvores, que há determinadas árvores que não são, antes do tratamento e antes das podas, não têm só o aval da Câmara, têm também do Instituto de Conservação e da Natureza. Porque aquela árvore, aliás, é uma das árvores classificadas. Exatamente, aquela é uma das árvores classificadas. Que significa o quê em relação às outras? Significa maior que vigilância. E está protegida. Exatamente. Nós estamos habituados a que apenas os monumentos são classificados e são património e têm proteção legal. Sim, mas estas há árvores que também têm essa proteção legal. Exatamente. E aí, no Príncipe Real, não houve também mais... Não tivemos assim muitos danos, mesmo carros, eu não tenho conhecimento de nenhum carro que tenha ficado danificado, que é uma coisa de facto... Foi por sorte, não é? Talvez sim. Incrível, mas não temos. Mas é também um dos cuidados que nós, na medida do possível, eu sei que na cidade, com a falta de estacionamento que existe, é difícil pensar isso, mas deve-se evitar, exatamente, não estacionar debaixo das árvores. Procurar evitar estacionar debaixo das árvores. Tivemos uma situação um bocadinho mais complexa, mas que resolveu, que foram pessoas que ficaram presas no elevador do Cais Xodreio, que dá acesso ao metro, aquilo parou lá o sistema elétrico, ficaram presas, mas também saíram de lá com facilidade e sem drama, quando eu digo com facilidade também, mas sem drama. E aqui sublinhar também o que já foi sublinhado, houve a população, respeitou, ficou em casa, apesar de achar que não ia ser muito grave. A partir das 9 da noite não se via praticamente ninguém na rua, estava tudo deserto, os restaurantes estavam vazios. Função pública foi mais cedo para casa, eu lembro-me que nessa tarde noticiámos isso mesmo, que havia uma tolerância de ponto na função pública para as pessoas se despachassem o trabalho, seguirem para as suas casas, para ficarem mais abrigadas. E eu pude constatar isso, que não havia muita gente na rua. Portanto, estamos a falar numa zona turística com restaurantes e, portanto, às 9 da noite não estava tudo vazio, não havia movimento, portanto, isso demonstra que houve... esse cuidado e a atenção das pessoas com os avisos, não é? Realçar aqui... o trabalho das entidades, da Proteção Civil, naturalmente, mas o trabalho de equipa que existiu com as juntas de freguesia também, que as juntas de freguesia têm um conjunto de competências, mas quando acabam as competências começam as incumbências e, portanto, é nestas noites, nestes momentos que começam as incumbências e, portanto, naturalmente as equipas da noite, da higiene urbana, de tudo, estavam todas a correr à situação e foi também por isso, e muitas vezes quando se critica a descentralização administrativa, que se vê a importância da reforma administrativa, que deu mais competências às juntas de freguesia e permitiu às juntas de freguesia terem mais pessoas, terem equipas durante a noite, que faz com que... Antes estava tudo muito centralizado na Câmara e não atuava. Possam socorrer uma série de situações mais simples, enquanto a Câmara ficou com as situações mais complexas. E a questão do abate da queda de árvores, como o Carlos já aqui disse, as juntas iam com motosserras e desviar. Agora, as árvores de grande porte, outras situações, naturalmente tinham que esperar por um carro maior e por equipamentos maiores da Proteção Civil. Mas a Proteção Civil da Câmara dedicou-se sobretudo a essas situações mais complexas, enquanto as juntas de freguesia procuraram a correr às outras e, portanto, para quem duvida da reforma administrativa, nunca é demais realçar, porque eu fico sempre muito triste quando atiram pedras à reforma administrativa. A reforma administrativa é algo muito importante na nossa cidade, é muito importante nós reforçarmos as juntas de freguesia, porque nestas... Que ainda pode ser aperfeiçoado, todos nós que temos pode ideias. Pode e deve. Sim. Aliás, a reforma administrativa devia ter tido um impulso passado 10 anos, não quero agora aqui abrir um novo tema, mas passado 10 anos da reforma administrativa... Mas já falámos disso, os quase 24 presentes juntos, já tivemos reuniões para isso. Concordam com isso, porque... há mais coisas que podemos fazer e que não conseguimos fazer por falta de meios, mas nestas alturas ter um presidente de Câmara e ter 24 presidentes de junta de alerta faz toda a diferença. Ajuda mais do que antes da reforma, em que era mais só a responsabilidade do Presidente da Câmara. Uma ajuda de freguesia antes da reforma administrativa era quase para passar atestados de residência. Não era tanto assim, mas não estava dotada com equipas e com capacidade de resposta que hoje em dia... Mas não tinha essa possibilidade, portanto... Só para concluir, esqueci-me de dizer, por exemplo, no Parque das Nações nós estamos já a trabalhar em volta das raízes das árvores que caíram, ou das árvores que tiveram que ser cortadas, mas dizendo que aquelas que caíram pela raiz, a raiz ficou exposta e, portanto, vai ser também engatada e vai ser levantada. No próximo sexta-feira, quando estamos a contar, ter um caminhão-grua para fazer essa remoção. São enormes, não é? São enormes e para permitir, e aquelas que tivemos que as abater porque estavam em perigo, estavam tombadas, estavam vamos também escavar à volta e com o caminhão grua puxar, a tentar tirar fora a raiz, para que permita que possamos plantar outra árvore. Essa é a parte importante. Nesta é que as árvores que foram abatidas sejam substituídas. Nós tivemos no Parque Tejo. Eu ia perguntar, e não se pode pegar nessas árvores e voltar a pô-las no sítio? Não, é estúpido. Nós temos as oliveiras, temos. Outras vezes nós temos duas oliveiras que caíram com uma dimensão muito significativa e que vamos com o tal caminhão grua até lá. Os colegas vão fazer uma poda para aliviar um pouco a carga para repor. Porque é uma árvore muito resistente. Portanto, essas conseguem recolocá-las no sítio? Sim. Que, depende, por exemplo, dos danos que a raiz sofreu. Numa das partes caiu uma das palmeiras na frente de rio, havia um vizinho que dizia, mas tiveram que abater a palmeira quando nós publicámos a fotografia? Não, a palmeira caiu, não, daí não há nada a fazer, não, partiu. Esta que eu estava a dizer do Beato era uma palmeira, António Proab, não me lembrava, mas agora portanto, que eu... Era uma palmeira, mas muito doente. Mas dar esta ideia que... muito doente. Estava pelo bicho. Eu acho que estava muito doente. Sim, e julgo que não é só nesta freguesia, mas nas diversas freguesias estamos a pensar na substituição das árvores que caíram. Nós tivemos para aí 40 e tal árvores caídas e já no agora, território. Provavelmente não é tanto no caso do Parque das Nações, onde houve um planeamento mais cuidado, mas há uma coisa que eu já disse várias vezes aqui, há muitas árvores, muitas espécies de árvores inadequadas para o local em questão. Sim. E, portanto, já agora aproveitem esta oportunidade para colocar, para replantar espécies mais adaptadas. Mas quem opina sobre essas espécies e sabe e está apto, do ponto de vista científico a fazê-lo, são arquitetos paisagistas, são técnicos fitossanitários? São exatamente técnicos fitossanitários e arquitetos paisagistas e técnicos. Pronto, é recorrer a essa gente. Podem ser da conservação e florestas, enfim, há várias entidades. Portanto, é recorrer a essas pessoas, não é? Recorrer a eles para tomar as boas opções. Julgo que estamos todos motivados e eu, na altura, também enviei também a informação para o engenheiro Carlos Moedas, do Parque Tejo, porque foi muito, muito arrasado. E essa é uma competência da Câmara Municipal de Lisboa, que é um espaço estruturante, e já falei com a direção do serviço, que é necessário que se promovam reuniões e que se vá para o terreno recuperar as coisas, porque as pessoas o que mais afetadas que estavam era as árvores caíram e agora isto vai ficar assim. Portanto, a ideia é que se vai agir. Tem que se fazer, mais do que mostrar, é agir. É agir, porque depois não é preciso mostrar que se nós agirmos as pessoas vêm. Portanto, é uma ideia que é necessário passar, que todos nós estamos motivados para que possamos ter mais árvores e repor e que possamos não ficar com estas chagas, porque há alinhamentos de árvores que o alinhamento foi interrompido por 3 ou 4 árvores que há localizações que se percebe perfeitamente nas avenidas, então que quando há uma rua em que o vento passou por ela de uma forma estrondosa, essas árvores caíram todas e o outro alinhamento que está protegido pelos prédios está intacto, não aconteceu nada. Portanto, isso, por exemplo, na Dom João II nota-se perfeitamente isso. Há alguns alinhamentos que o vento pôde entrar do rio até cá acima e aí, pronto, essas que estavam foram afetadas. Portanto, é impressionante ver a força que a natureza tem. E neste caso, sim. E já agora, a primavera é uma boa época para plantar árvores. Portanto, é uma altura ideal para conseguir fazer as coisas, não deixar chegar ao verão. Estamos na primavera, apesar de não parecer, não é? Ninguém ter notado ainda. Carlos, vamos ao... Vamos à música. Vamos a da Ana Lins e Mafalda Arnaud, uma xeringa do tempo. Andávamos a ver alguma coisa relacionada aqui com o tempo. Conseguimos a proeza de falar só sobre o tempo. E com menos não é bem uma pessoa, o tempo que a Ana Jaraújo não estava. Que nós estávamos a falar, mas é uma xeringa do tempo. Muito bem, temos um podcast em archive.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. O tempo pergunta ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo pergunta ao tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem.